Despacinho, bebê! Rapaz, eu vou contar a história aqui do amigo meu chamado Loló, velho. Rapaz, chegamos na festa lá em Alagoinhas. Ele chegou todo gingando, pá. A segurança falou, aqui você não entra. Falei, não, mas meu parceiro Loló, aqui você não entra. Falei, rapaz, deixa o cara entrar. Não pode. E eu vou contar a história dele mais ou menos assim, ó. Despacinho, bebê! Cheguei a Alagoinhas, estava com Loló. Barraram Loló por quê? Barraram Loló por quê? Cheguei a Alagoinhas, estava com Loló. Barraram Loló por quê? Barraram Loló por quê? Aí meu mano falou assim, ó. Porra, velho. Toma Loló, toma Loló. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Toma Loló, toma Loló. Toma Loló, toma Loló. Toma Loló, toma Loló. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Toma Loló, toma Loló. Toma Loló. Toma Loló, toma Loló, toma Loló. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Loló. Toma Loló, toma Loló. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Loló. Joga a tia pra cima, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Viola da maldade. Fui pegar Loló. Tava com cheiro de nhaca. Porra, mijaram na lata. Porra, mijaram na lata. Fui pegar Loló. Tava com cheiro de nhaca. Porra, mijaram na lata, velho. Porra, mijaram na lata. Mijaram na lata, mijaram na lata. Mijaram, mijaram, mijaram na lata. Mijaram na lata, mijaram. Aí meu mano falou assim, ó. Porra. Toma Loló. Toma aqui, toma aqui, toma Loló. Toma Loló. Vai, vai, vai, vai. Toma Loló, toma Loló. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Loló. Toma Loló, toma Loló. Toma Loló, toma Loló. Toma Loló. Suela, suela, suela, suela. Viola, vem, viola, vem, viola, vem. Isso é Despacinho, bebê. E a culpa de Ricardo e Rafael Boa, de Oliveira Produção. Cheguei a Alagoinhas, estava com Loló. Barraram Loló por quê? Barraram Loló por quê? Cheguei a Alagoinhas, estava com Loló. Toma Loló, toma Loló, toma Loló. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Toma Loló, toma Loló, toma Loló. Toma Loló, toma Loló, toma Loló. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Mijaram na lata, mijaram, mijaram, mijaram na lata. Mijaram na lata. Mijaram na lata, mijaram, mijaram, mijaram na lata. Mijaram na lata, mijaram na lata, mijaram, mijaram, mijaram na lata. Mijaram na lata, mijaram na lata, mijaram, mijaram, mijaram na lata. Vá, vá, vá, vá, vá, vá. Isso é Despacinho, bebê. Na onda do Loló, viu? Ei, Loló, barraram você, velho. Quem sabe na próxima você entra. Ei!